Olá, boas senhoras e senhores! Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. Mas que desânimo! Quem é você mesmo? E eu sou a voz. Ah, agora sim, agora sim. A voz que encanta os ouvidos de todos os ouvintes nessas noites idílicas de quarta-feira e nessas tardes ensolaradas de domingo. Tardes essas que são nas quais o programa Lixeirinha é reprisado. E essa é a edição de número 109 do programa. Edição muito especial, como todas, né? A gente tem um terceiro bloco macabrinho, né? É, você não perde por esperar. A gente tava com saudade de fazer esse programa. É claro que toda semana a gente tá aqui fazendo o programa, mas a gente tem saudade de vocês, ouvintes, de verdade, de verdade. Tudo bem com você? Tudo com você. Tudo ótimo, tudo ótimo. Novidades no front? Não tem novidades. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É com essa energia. Falta de novidades, pois é. Eu acabei abatido por isso, né? Mas enfim. Com essa eletricidade que a gente começa o programa. E logo agora, no primeiro bloco, a gente tem algo muito especial pra oferecer pra vocês ouvintes. O que, que a gente tem no primeiro bloco? Que eu não sei. Aquele desavisado que não Eu sabe. não sei mesmo. É tudo mentira dele, tá? Porque ele é avisado sempre. Mas eu esqueci isso. Enfim. Temos o Cabeças Flutuantes. É um projeto de nós canção. É um disco colaborativo da Carol, ou Carol, termina com U, então eu não sei, Araújo, com 30 artistas de várias partes da América Latina, gente do Chile, da Argentina, de Londres, toda a parte do Brasil, chamado Cabeças Flutuantes. E esses artistas também são dos mais variados estilos, assim, não tem um estilo próprio, específico, assim, os artistas são vários. O processo aconteceu muitas vezes online, e a ideia do nome do projeto veio de um sonho de uma amiga que também participa do projeto, que ela sonhou que os personagens do projeto... Começou a dicção maravilhosa. Ficou muito groselho hoje. Pois é. A cabeça deles iam crescendo, crescendo, crescendo, até que começar a flutuar, assim. Tanto que a arte do projeto é toda baseada nisso. O disco tem 10 faixas e nós escolhemos 4 faixas, né, pra representar o disco. E pra conhecer mais o projeto, além de ouvir algumas músicas aqui no programa, a gente vai deixar o site na página do Lixeirinha, que é www.facebook.com/lixeirinha, onde dá pra baixar o disco e que, por sinal, se chama Registro, ler o release e tudo mais. O release que, por sinal, é assinado pelo Fábio Cardelli, que é um amigo, né? Sim, o Cardelli, que legal. Este também que participa de 2 faixas das quais a gente vai ouvir aqui, que é a Estrangeiro e a Demian. E a gente vai ouvir também No Matter, mas a gente vai ouvir na ordem. Estrangeira, primeira, No Matter, segunda, terceira, Machucadinho, e Demian, a 4ª faixa. Espero que vocês gostem e que baixem o disco, enfim. É um projeto muito bacana e eu achei muito interessante, enfim, é isso. Bacana, então ficamos com Cabeças Flutuantes, Cabeças com Z, né, Flutuantes. Procurem aí na internet ou na página do Cheirinho, etc. Se gostarem, né, ouçam uma música, 2, 3, se gostarem, corram atrás disso, e porque é assim que a gente acaba descobrindo as coisas boas da vida, não é? E é isso, daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha, não saia daí. Quem se importa? quando ninguém te conhece nesse mundo. Um centavo, uma vida inteira de agrado no cesto do lixo. Eu observo qualquer detalhe, como se todos quisessem dizer algo pra mim. Conveniente ser deprimente. Quem sabe eu me livro mais depressa da sua cegueira, já que a minha leseira é tão insinuante pra você. Eu sorri no metrô, eu te desfiz no ar, no calçadão. Eu aceitei a condenação da humanidade, a pena da eterna compaixão. Você vai se habituar. Oi, sou a Bebel, tenho 7 anos e eu não perco lixeirinha. Hoje lembrei de você. No matter what you hate, sentia a mesma... Não sei se é a mesma, mas muito parecida com a... aquele pedido de liberdade, aquela maneira de dizer, sou livre. Gente, hoje eu tô com um problema... Dictivo, então vocês se desculpem, tá? Ela chupou muita groselha. Thank you.